É um som que a gente escuta muito em Magé, carro de som divulgando as coisas. Desde divulgação de funeral até divulgação de pizzaria e político.